parlamentarismo, sim ou não? Participe através de seu O Cruzeiro dessa semana e você não pode perder a pré-estreia do biquíni nas praias cariocas. É uma linda amostra do que vai ser o verão. Toque uns acordes, maestro. Sim, senhor. Sabe qual é? Me sinto realizado quando escuto uma boa música. Quando escuto Bossa Nova, então, aí me lembra Jobim, Donato, Veloso. Me lembra da bela Tijuca, da bela Copacabana, da bela Ipanema, da sempre única Leblon, da sempre iluminada cidade maravilhosa, da mesma intensidade da saudosa Sampa, da noite paulistana, não é tão menos bela quanto os relatos que me chegam das varandas de Madrid, um portal em Paris. E a fina Bossa Nova, sofisticada canção de Jobim que se apossa. Bossa João, Gilberto, Vinícius, Bossa Donato, Veloso, Bossa Buarque, João Bosco, Bossa Osvaldo e Dolores, Bossa Gal Costa, Tim Maia, Bossa Erasmo, Caíne, Bossa Roberto, Elis, Bossa Zizi, Van Lins, mais um bocado, romance de Jorge Amado, Machado de Assis. Teremos vosso legado, vossa ternura quando escreve de amor ou saudade, pois tua veracidade atinge a qualquer idade. Da Bossa Nova, nossa nova vida, da Bossa Nova em nossa, nossa trilha, da Bossa Nova, nossa nova vida, da Bossa Nova sempre sobra um jazz. Versos que não morrem jamais, ficaram velhos, sabia, o colibrio que não sabia o sabiá, que as tuas asas levariam-me até o Araguaia, nas lendárias aldeias, nos jardins de Tocantins. Oh sim, o lago sapo, lagoa, cada orvalho, a lua, a índia nua, na tua inocência pura sorri, mostre a mim o sabor do araçado açaí, da graviola, amora, amor que aflora, pra fora do peito voa, palavras da tua boca senti, do teu corpo provei, do teu beijo aprovei, voei, porque não sei, viver embaixo das telhas vermelhas, buscar os flocos de aveia, sugar o caldo, cereja da polpa, madura, manga, pigarro, garganta arranha, me deixa a voz fanha, procurar castanhas, flores para quem ama, flores para quem ama, flores para quem ama. Nova vida, da Bossa Nova em nossa, nossa trilha, da Bossa Nova, nossa nova vida, da Bossa Nova sempre sobra um jazz.